Aleluia, queridos. Estamos com muita alegria diante de Deus e vamos continuar com muita alegria diante de Deus. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Nós tivemos um retiro maravilhoso, não é verdade? Os nossos jovens têm tido e terão visões, amém? E tivemos sábado passado um momento especial como igreja também na praça e aqui depois na Monteiro. Nós hoje não vamos ter uma palavra de ensino aqui no púlpito, mas nós queremos abrir para tu que tens um testemunho de que Deus te falou e do que Deus fez, para que tu traga para edificar a igreja. Confere aqui com a gente, comigo, com o Samir, com o João, mas traz aquilo que Deus fez, aquilo que é de Deus, traz, em nome de Jesus, e vamos celebrar o Senhor com alegria. O Samir e o Davi pediram para compartilhar alguma coisa sobre sábado, sobre o que Deus tem feito. E muitas coisas aconteceram sábado na praça, mas eu creio que algo que mais me marcou foi a alegria da igreja. Quantos estavam lá? Amém. Desde as crianças pequenas até os mais idosos, desde os presbíteros até os novos convertidos, estávamos todos juntos ali, fazendo algo que Deus tinha nos pedido. E havia uma alegria. Nós caminhamos por toda a praça, havia júbilo. Vocês não sentiram que naquele momento nós podíamos tudo? O Senhor estava conosco. O Senhor estava enchendo a sua igreja. E essa alegria é fruto de cumprir a vontade de Deus. Essa alegria nos acompanha em qualquer lugar que nós vamos, quando nós cumprimos a vontade de Deus. Então, que nós peguemos essa experiência e levemos para o nosso dia a dia, fazendo o que Deus quer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É força para viver, é força para estudar, é força para cuidar da casa, é força para evangelizar. A presença do Senhor, a obediência à sua vontade, produz alegria em nós e isso nos dá força. Amém? Meus irmãos, eu estava pensando nessa alegria que a gente tem em Cristo, que a gente tem expressado aqui, né? Ela também é fruto de uma certeza de que nada nos separa do amor de Deus. E foi isso que Deus fez queimar no meu coração nessa noite, porque em Romanos 8 diz, né? Quem nos separará do amor de Deus? E ele começa a listar, né, várias coisas, né? E no 38 ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. E eu disse: Deus, mas como assim nada? E ele me falou: Aline, a única coisa que te separa do meu amor é a tua própria decisão. Ou a tua mente que acolhe desencorajamento, que acolhe muitas vezes culpa. Então nessa noite o Senhor me encorajou e eu queria encorajar cada um que está aqui. Não importa se tu chegou aqui hoje, caiu de paraquedas, se tu está aqui há vários anos. Se hoje tu sente que alguma coisa está te separando de estar bem próximo de Deus, eu quero dizer para vocês que nada nos separa. Apenas a tua decisão. E se a tua decisão hoje for sim, eu quero me aproximar. Sim, eu quero estar perto dele. Sim, eu quero me santificar. Então, tu vai fazer parte dessa promessa que é uma verdade nas nossas vidas e por isso que a gente está tão alegre. Amém? Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. Amém? Glória ao Senhor. Amém, queridos? Está falando com a igreja e essa alegria, essa vida abundante que está em nós, ela não pode ficar retida nesse lugar, queridos. Eu creio que foi o que Deus, mais para mim, foi o que Deus ministrou comigo lá no Germânia. Nem sempre nós vamos poder fazer um evento grande assim, mas, queridos, nós podemos ir sábado que vem com os nossos grupos lá. Podemos ir com os nossos, a igreja na nossa casa, ir para aquele lugar, ou ir para o lugar que o Senhor colocar no teu coração, para deixar a luz de Cristo brilhar. Amém? Porque, queridos, a gente vê aqui, a Marta falou uma plenitude de alegria. A Aline falou que nós temos um amor que nós não somos separados desse amor. E as pessoas precisam ver esse amor. Quando a gente terminou o encontro semana passada, e os jovens, vários jovens começaram a abordar pessoas que estavam naquela praça, e muitos jovens ali, a gente percebeu que só está esperando uma palavra de Deus para a sua vida. Só está esperando alguém chegar lá naquela pessoa e dizer, tu é importante para Deus, há um motivo para te viver, e é muito além de beber. O Daniel teve uma experiência incrível, ele e a Thierry lá. Lembra aqui para nós, Dani, tu falou semana passada, mas acho que vale a pena falar de novo. Da diferença que faz a luz no meio das trevas. É, eu compartilhei semana passada, a gente estava com um grupo de adolescentes e enquanto a gente estava falando, uma delas falou algo que até nos constrangeu e ela falou assim, só de ouvir vocês falando aqui, o meu dia já mudou, a minha vida já mudou. E aí a guria do lado falou assim, na verdade quando vocês entraram aqui na praça, eu comecei a chorar e tudo perdeu sentido. Ela falou, ela estava com umas garrafas de bebida, assim, vim aqui beber, tudo perdeu sentido, né? Só por causa da presença do Senhor. Glória ao Senhor, queridos. Então, essa vida abundante habita em nós, amém? A palavra Jesus diz assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva estão sobre ti e sobre mim, amém? Bota a mão no teu irmão aí e diz para ele, há rios de água viva sobre a tua vida. Rios de água viva, rios abundantes do Senhor, para fluir, para frutificar. Aleluia. Queridos, o Senhor tem nos falado, falou com o presbitério essa semana passada, estiveram em Osório, compartilharam conosco os diáconos, uma palavra muito simples, que Jesus, ele fazia e ensinava, Nós precisamos fazer e ensinar, amém? Vamos fazer, vamos sair, sábado que vem, te desafio a ir lá para o Germânia. Vai lá para o Germânia, leva o teu grupo, leva o teu violão, leva a tua Bíblia, leva a vida de Jesus contigo, todo esse amor que habita em ti e faz diferença. Aleluia. A partir de umas... Nós temos encontro aqui às 19 horas, né? Então umas 15 horas lá, um horário excelente para todos se reunirem, os grupos se reunirem. Façam como o Senhor colocar no coração de vocês. Aleluia. Eu acho que na mesma motivação e na mesma alegria que a gente estava no sábado, domingo de manhã, alguns casais com os filhos, né, nós nos encontramos e fomos numa outra praça, né, ali perto da casa do Max, do Renato. A Marta agora há pouco falou, né, que nós parecia que nós podíamos tudo, né, e no domingo, quando a gente estava na praça, depois que a gente voltou, eu percebi que, na verdade, isso podia ser uma prática na nossa vida, né? Quem são os pais que não levam os filhos para uma pracinha para brincar? Por que não se encontrar vários pais e começar a tomar posse de um lugar, de uma praça, né? Porque a gente pode começar a virar referência. Se tu vai com frequência no mesmo lugar e as pessoas que frequentam aquele lugar começam a te ver, tu começa a virar um ponto de referência, né? E eu pude perceber que algumas pessoas nos olhavam com um sorriso, quando a gente brincava com os filhos deles, né? Atirava uma bolinha para eles. Eu acho que essa manifestação de família, que talvez seja uma das coisas que a nossa sociedade mais carece hoje, se nós pudermos mostrar a vida de Jesus na vida da família, ou a vida de Jesus na vida dos adolescentes, cada um ocupando um lugar, cada um indo em algum lugar com uma frequência, né? E eu acho que a gente pode colher coisas, colher muitos frutos e ver quais são as obras que Deus tem de antemão preparada para que nós andemos nelas. Amém. Queridos, eu quero dizer para os irmãos, sábado que vem, às 15 horas de Germânia, amém? Leva o seu chimarrão, leva a sua Bíblia, leva o seu violão, né? Leva a família. Queridos, é a igreja na rua. Aqui é a rua? Rua? Mas amém, da rua viemos pra cá, né? Aqui, ó. E Jesus morreu por ti, como é que é? E a hora de vir por ele e atrás? Igreja na rua, amém, queridos? Jesus é dito que andava 90% nas ruas, 10% nas casas, em salões fechados. Nós andamos, às vezes, 90% em salões fechados, 10% na rua. Queridos, e é uma prática de nós estarmos mais constantemente na rua. Eu não vou poder estar, eu estou bem longe daqui, mas vou estar na rua lá em Santarém. Mas, queridos, queremos aqui realmente que os irmãos orem, jejuem e vão ter esse compromisso, amém? Eu contava aqui uma experiência de um senhor que chegou lá na praça e Ricardão ali disse assim para os irmãos, que ficou maravilhado com a turma que estava ali, e disse assim: olha, gostei, e quero trazer a minha família aqui na praça. Queridos, a praça é a nossa, amém? A praça é de Jesus. Lá devemos também, quando chega a luz, as trevas vão embora. Queridos, e muitos vão se converter, amém? E isso é só o começo. Jesus, grandes coisas para fazer, amém? Aleluia. Esse é o João. Juliano quer compartilhar também. Algo que Deus falou no retiro. Irmãos, o que eu aprendi nesse retiro é como viver em comunhão e união com os irmãos amados. É importante estar unidos e perseverante pela vinda de Cristo. Porque a palavra, ela muda todo mundo. Mas o diabo não muda, mas só a palavra de Deus que muda. E essa palavra que eu quero dizer para os irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele substituiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tomando-se humilhante até a morte e a morte de cruz. O que eu queria dizer, que naquele dia Jesus desceu e lavou os pés dos irmãos, os discípulos aí, que estavam lá naquele dia. Eu sei que Jesus está voltando e o diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra de Deus. Ela é imutável, mas ela nos transforma. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos uma situação inusitada que aconteceu conosco. Quando a gente estava voltando para o centro da praça, a Rejane e a Marlene viram duas pessoas extremamente fantasiadas de preto, né? Não sei se é dark punk, o que que chamam aquilo, né? Eu sei que eles estavam totalmente de preto, com cabelo alto, e tinha até um olho de, acho que olho de cobra, uma lente assim. E aí elas gozaram comigo: ó, entrega para aquele ali. E eu disse: qual é o problema, né? Aí fui lá, abordei eles com um folheto na mão, né? E ele assim: é de Jesus? Eu: é sim, Jesus, que te ama. Ele: aquele que morreu pelos outros? Tipo assim, aquele otário? Eu: não, cara, Deus me deu a palavra na hora, assim. Não, cara, o maior rebelde que já existiu, né? E aí eles: pô, me identifiquei. Boa noite, meus irmãos. Eu vim falar duas coisas aqui, que talvez se transformem em três. Mas a primeira é que o microfone está aberto para todos que quiserem dar o testemunho do que Deus falou para vocês no retiro, de como ele se manifestou lá e de tudo que ele tem feito na nossa vida. E a segunda é que muito foi falado aqui sobre esse Deus e vocês viram muito dessa alegria. E se algum de vocês ainda não tem essa vida e essa alegria está nos visitando e quer experimentar isso, eu quero pedir que tu levante a mão onde tu estiver e que os irmãos que estão ao teu redor falem contigo desse amor de Jesus. Que tu não saia daqui sem ouvir do amor de Jesus, de como ele transforma as vidas, como essa palavra é salvadora e é para ti hoje. E tu não deve sair daqui sem ouvir mais desse amor de Jesus. Em nome de Jesus. E nesse retiro, o que eu queria dizer é que eu me senti muito amado por ter líderes que nos amam, realmente buscam a Deus por nossas vidas e têm dedicado a vida deles a entender de Deus o que deve ser feito da igreja e das vidas que são confiadas a eles. e que esses homens devem ser honrados e respeitados em nome de Jesus. E que a gente não deve, de forma alguma, tentar começar algo novo, mas deve tentar seguir no caminho deles, de que Deus tem falado para cada um deles, para que a gente possa, em amor, seguir nesse caminho, não deixando morrer nada do que Deus já confiou a essa congregação e buscando de Deus para onde a gente deve ir a cada dia. É isso. Eu tenho visto assim algo tremendo Deus fazendo no nosso meio nesses dias, que durante algum tempo nosso meio havia um certo clima assim de derrota, assim, apesar de nós sermos o povo de Deus, e muitos de nós desanimados e para baixo e sem entender direito o que estava acontecendo. Lá em casa a gente teve essa sensação em algum momento. Mais alguém teve essa sensação em algum momento aqui no nosso meio? Pouca gente, mas o Senhor começou a regar nossas vidas e nós começamos a ver focos de oração e famílias orando e casas orando e as nossas mães de oração, que nós sempre temos irmãs que ficam firme orando, e nossos presbíteros orando, e percebemos que houve um levante do diabo contra a igreja. Vimos situações difíceis acontecendo no meio do povo de Deus, vimos irmãos levarem golpes fortíssimos, e eu lembro da palavra que o João Nelson compartilhou conosco em determinado momento, que quando o vale de ossos secos estava ali, de repente, antes de acontecer aquele milagre daqueles ossos se transformarem em carne e receberem o Espírito, diz que há um estalar de ossos, né? Um bater de ossos, é um ruído de ossos. E esse ruído, muitas vezes, são as circunstâncias que acontecem entre nós, que geram em nós um coração duvidoso e com dificuldades. Mas depois desse ruído, o Senhor nos firma, nos enche de carne e nos sopra do seu Espírito. Eu creio, queridos, e eu tenho vivido, experimentado um novo de Deus na minha casa, e eu tenho compartilhado e conversado com vários irmãos que têm percebido a mesma coisa, e temos visto um novo de Deus sobre a igreja, amém? Por isso, eu creio, e eu tenho assim um incentivo para a vida de cada um de nós, que nós nos preparemos, nos separemos pelo Senhor, que nós separemos as nossas casas para o Senhor, que nós dediquemos mais tempo ainda de oração, porque a palavra diz que o injusto ele vai se sujar mais, mas o santo ele vai se santificar mais ainda. Então, eu quero incentivar cada um de nós a separar o nosso lar para ser uma casa de oração, uma casa de consagração a Deus, de vidas consagradas ao Senhor, separadas, vivendo essa alegria do reino de Deus, essa comunhão santa, estendendo o reino, falando de Jesus para as pessoas, trazendo as pessoas que não conhecem o Senhor para esse lugar, trazendo para as nossas casas. No encontro da igreja lá em casa, essa semana, pudemos compartilhar com duas pessoas que não conheciam Jesus, e eu fiquei muito feliz de ver que aqueles discípulos jovens que pregaram a palavra para eles, cheios de autoridade do Senhor, e eu vi, nossa, vai frutificar muito, porque isso vai acontecer em toda a igreja, vai começar a pipocar gente se convertendo, na casa de cada um de vocês, queridos, vocês, cada um de nós vai dar fruto, isso é maravilhoso, e por causa desse Espírito de Deus, essa vida de Deus em nós, amém? Mas a gente não pode deixar o cavalo encilhado passar, né? Diz que cavalo encilhado só passa uma vez, como diz o gaúcho, né? Graças a Deus o reino não é assim, passa mais de uma vez, né? Mas nós não podemos deixar, nós não podemos ficar de fora. O Senhor conta com cada um de nós, não é isso? Como verdadeiros soldados do reino de Deus, pega na mão do teu irmão aí, vamos pegar cada um na mão um do outro. Queridos, isso não é simbólico, existe um corpo poderoso na terra, aleluia! Esse é o povo de Deus, amém? Esse é o povo que vai conquistar, não com força própria, não com poder próprio, mas pela vida de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu tenho uma dificuldade de falar assim em público, mas é uma coisa que Deus tem falado muito forte conosco desde que nós começamos com essas coisas de evangelismo. Eu sempre achava um desafio muito grande. E Deus me dizia: eu sou Deus que ressuscita mortos. Cada vez que a gente se preparava para montar a tenda ou para ir para algum lugar, eu confesso que eu ficava assim muito atemorizada pelos desafios. E Deus vinha de novo: eu sou Deus que ressuscita os mortos. Por fim, o Germânia. Ah, eu confesso para vocês que eu... Aí eu fiquei mais ainda, irmãos. Mas Deus falou tão forte comigo. De novo, eu sou Deus que ressuscita os mortos. Nós temos muitos mortos para trazer a vida. Mortos espirituais que o Senhor quer salvar. Então, e isso tem sido assim um testemunho para os nossos filhos. Quando nós fomos para o Germânia, eu nem me dei conta, né? Mas aí fomos nós, as famílias todas, os filhos. E nós estávamos todos muito empolgados. E eu me lembrei que no último retiro foi falado de preparar uma nova geração, né? Então aí eu fiquei assim, depois do Germânia, fazendo esse link na minha mente. Senhor, nós como pais, como os mais velhos, nós estamos indo, levando os nossos filhos, e eles estão vendo e estão se motivando, se empenhando, aprendendo como fazer, né? Então, eu estive ligando para a professora de matemática do meu filho essa semana, e ela me disse, marcamos algumas coisas e aula, e ela me disse assim: ah, eu fiquei sabendo que o Germânia foi uma bênção. Eu disse: é, mas como é que tu soubeste? Não, o Ricardinho estava muito empenhado, me falou que ia ter o Germânia e tal, que tinha uma camiseta, e eu estou muito alegre com isso. Aí eu pensei, ó, glória a Deus por isso, né? Porque nós estamos indo, e os nossos filhos estão indo junto, estão vendo, estão aprendendo. E esse mover do Espírito de Deus em nós vai contagiando primeiro a nossa casa, depois o nosso prédio, o nosso vizinho próximo, e todos aqueles que o Senhor ainda tem para salvar, né? Por fim, essa semana eu vi que a população mundial está em próximo de 7 bilhões, né? E eu fiquei pensando: Senhor, precisamos de mais estratégias de evangelismo. Eu sei que não vou conseguir atingir a todos, mas eu vou começar aqui, e o meu filho, quem sabe onde tu vai enviar, né? Quem sabe nós não vamos cooperar muito ainda nessa colheita, nesses 7 bilhões, porque Deus tem muito para fazer, tem muitas vidas para ressuscitar, tem muita alma para salvar, e isso tem que mover o nosso coração. Estamos preparando uma nova geração, que essa geração seja uma geração audaz, uma geração que vai muito mais além do que nós. Isso é o que Deus tem falado profundamente comigo, e eu tenho orado para que eu seja mais intrépida e vá mais, e com isso eu incentive os meus filhos em casa, e eles, os amigos, os irmãos, e a gente vai indo, ganhando vidas e ressuscitando os mortos, porque esse é o nosso Deus. Em João 5:25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Depois, no 28, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O Evangelho é o poder de Deus. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Eu vejo que o Evangelho não perdeu o poder, nem um pouco. E os que ouvirem a voz do Filho vão viver, porque o Evangelho continua tendo o mesmo poder para ressuscitar os mortos. E eu vejo que o Senhor tem nos chamado a irmos. O chamado de Deus continua ecoando: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E que possamos dar a mesma resposta que Jeremias deu. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero te animar a ir, porque todos os que ouvirem, Deus tem poder para ressuscitar dos mortos e trazer vida onde há morte. Amém. Boa noite, irmãos. No mesmo sentido dessa palavra do Japa, tem uma palavra em 2 Timóteo 4:2 que diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E o Senhor me fala muito essa palavra. E eu não sei se os irmãos têm costume de onde vocês estiverem, estão almoçando, estão no posto de gasolina, estão no supermercado, estão em qualquer lugar, todos os dias, em todo o tempo, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. E assim, isso é se expor, porque tu vai passar vergonha fazendo isso. E muitas vezes vai acontecer isso. E aí, quando me vem essa dúvida na cabeça, assim, o Senhor me fala: o que te impede, Carlos? E eu quero animar os irmãos para que tenham essa mesma carga. Todo tempo, todo dia, quer oportuno, quer não. Nesse tempo eu ouvi uma palavra assim que... quando aquela multidão dos 3.000 se converteram, diz na palavra assim que eles encheram Jerusalém da sua doutrina. E hoje nós estávamos numa vila pregando o evangelho com alguns outros irmãos, e o Senhor me falou isso. Era um em cada casa, um numa casa ali, o outro lá e o outro no outro canto. E eu olhei assim e o Senhor me falou: vocês vão encher esse lugar da minha palavra, vocês vão encher esse lugar de mim, da minha pessoa, apresentar essa pessoa de Cristo para todos, em todo o tempo, quer oportuno, quer não. É uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que a igreja se levante e encha toda Porto Alegre dessa palavra, todos os dias, em todo o tempo. Marcos, eu queria dar um testemunho. Eu queria dar dois testemunhozinhos. Um é do Germânia. Eu nem estava lá no Germânia. E o outro que é fora do Germânia. Eu não sei se esse testemunho do Germânia vocês já ouviram aqui sábado. Eu não pude vir na reunião de sábado. Mas eu deixei o Leandro e a Jéssica lá. E eu tinha um compromisso às 3 horas e não deu para mim ficar. Mas a Jéssica, minha filha, está sentada por aí. Eu não sei se ela ficou sem coragem de vir aqui dizer. Ou eu, de repente, já até você já sabe desse testemunho, mas eu fiquei muito impactado quando ela disse assim: pai, tinha um grupo de jovens, assim, de meninas, e quando nós abordamos elas disseram assim: quando eu vi vocês entrar, louvando, tocando violão, aí é que eu vi que a minha vida não tinha sentido. Aí eu vi que a minha vida não tinha sentido. Olha que coisa preciosa isso que essa menina falou. Aí eu vi que a minha vida não tinha sentido. Quando ela viu os jovens tocando violão e entrando naquela praça, eu me arrepio contando isso aqui. Eu queria estar lá nessa hora. Mas eu fiquei tão impactado que eu digo: eu vou contar de novo. Vocês já ouviram, vão ouvir de novo. E o outro testemunho nunca é bom, nunca é demais. O outro testemunho é a Dona Edith. Dona Edith, vem cá um pouquinho, Dona Edith. Janete, tu quer trazer ela aqui ou tu... eu não sei, eu acho que a igreja já sabe que o meu pai, aquele vovozinho que eu carrego de vez em quando por aí, ele teve um problema de saúde. Consegue subir? Ele teve um problema de saúde há uns 20 dias atrás, mais ou menos. Ele rompeu uma úlcera no estômago. Ele tem 93 anos, completou dia 30 de setembro. E rompeu uma úlcera no estômago dele. Ele lavou o banheiro de sangue. Uns 5 horas da manhã, foi levado para o pronto-socorro. E deu um ataque cardíaco também, ao mesmo tempo da úlcera, deu um ataque cardíaco. 93 anos. Foi para a UTI, para um socorro, às pressas. A família lá, minhas irmãs chorando, a Dani e outra minha guria chorando no carro, e Deus me falou que Deus ia tirar ele do hospital. Os médicos disseram assim, cara, devido à idade dele, risco, é um risco muito grande, a gente não sabe se ele vai resistir. Mas eu estava tão assim, eu digo, mas Deus não vai levar. Veio aquele pensamento que a gente recebe na cabeça, assim, só pode ser de Deus. Deus disse para mim assim, eu não vou levar ele agora. Aí eu fiquei quieto, covarde como eu sou, fiquei quieto, não disse para ninguém. Disse, não, de repente foi só um pensamento meu, né? Fiquei quieto. Bom, o resultado foi que o pai ontem foi para casa. Está curado. Mas ele não voltou sozinho. Tem uma vida aqui que é fruto. A dona Edith, o pai estava na enfermaria lá da emergência, ele subiu para o terceiro andar no pronto-socorro. Aí outra coisinha, no primeiro dia que ele foi para o hospital, no domingo, adivinha quem é que foi atender ele lá na emergência? Renê Assunção. Por acaso, né? Foi por acaso que estava lá. Renê Assunção foi o primeiro médico que chegou para atender o pai. Fez a endoscopia e ligou e falou com a minha irmã, disse assim, não, mas eu conheço esse senhor aqui. Ligou para mim, aí eu digo, Renê, que esse Deus maravilhoso, cara. Bom, aí uma semana depois o pai foi para o terceiro andar e estava lá numa enfermaria cheia de doentes, assim, e a dona Edith estava lá. Dona Edith foi lá fazer um cateterismo, né, dona Edith? Uma molinha que tem numa veia. E ela foi lá e estava muito, assim, abatida naquele dia. E eu fui visitar o pai, assim, nós tínhamos meia hora só para visitar o pai, tinha que sair, tinha que trocar, não podia entrar dois, assim, eu entrei e estava falando com o pai, animando ele ali, e falando algumas coisas de Jesus, ela escutou. E aí ela perguntou, onde é que era a minha igreja, qual é o nome da minha, aquelas perguntinhas que todo mundo faz, ah, como é o nome da tua igreja? Eu digo, olha, a igreja não tem nome, minha igreja, a igreja são as pessoas que reúnem lá. E comecei a falar de Jesus para ela, e a dona Edith, aí no outro dia eu fui de novo, e disse assim, dona Edith, a senhora quer entregar a vida para Jesus? E ela disse, quero. Aí eu ia ensinar aquela oraçãozinha básica que a gente ensina para os... Eu entrego a minha... Mas ela disse assim, não, eu vou orar. E ela fez a mesma oração, eu entrego a minha vida para Jesus. Hoje já vou aproveitar. Agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, que encontrei uma pessoa, mesmo no leito de sofrimento, eu encontrei uma pessoa que me deu um ânimo. E hoje eu estou aqui. Graças. Eu quero com isso ter um irmão que pegou uma palavra agora aqui, dizendo que a gente tem que dar esse testemunho em qualquer lugar. No Germânia, o meu grupo agora em novembro, já falei com o José lá, nós vamos se reunir lá na Praça México, no Leopoldina, um sábado, e vamos lá com violão e tudo, e nós vamos fazer o grupo lá no meio do Leopoldina. Mas assim, ó, Deus quer falar na praça. O irmão falou no posto de gasolina, no supermercado, hoje eu já dei um monte de... No supermercado, qualquer lugar que a gente vá, gente, presídio, hospital, está cheio de gente clamando por Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, toda honra, todo louvor, toda majestade e soberania sejam dados ao nosso Deus. Amém? Comentei um testemunho que aconteceu através da Germânia, lá com o Ricardo, na semana passada. Ele me pediu para testemunhar com os irmãos. Alguns irmãos foram para o Bourbon ali, do lado, ou atrás do shopping em Guatemi, fazer um lanche ali depois da Germânia. E nós já estávamos quase indo embora, né? Eu estava com a camiseta. E quando eu me levantei, assim, estava quase indo, uma guria começou a me chamar, assim, uma atendente de uma lancheria lá. Eu olhei assim, pensei, segue comigo, né? Ela, vem cá. Eu amei, né? Não reconheci, mas fui igual, né? Aí chegou lá, ela perguntou para mim, ah, e essa tua camiseta aí, o que que é, o que que significa? Eu, glória a Deus. Era a pergunta que eu mais queria que me fizesse naquele dia. Aí eu pude testemunhar um pouco para ela, né? Falei do vazio interior do homem, dei um pouco do nosso testemunho, né? Aí nisso, uma irmã me viu, né, conversando com três funcionárias ali, chegou junto, já começou a testemunhar também. E aí uma delas mostrou muito interessada, né? A gente descobriu que ela é afastada. A outra mais ou menos, e uma outra não se interessou muito. Aí daqui a pouco chega uma, sai lá de dentro da lancheria, aí, se eu não me engano, é que estava menos interessada, já me pediu o folheto. Aí me dá mais um e outro, e pegou uns três, quatro folhetos ali, glória a Deus, irmãos. Eu vi assim, ó, o Senhor se manifestando. Eu vim dar esse testemunho para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus exclusivamente. E quero estimular vocês também a proclamar o Senhor nas ruas, nas praças, no trabalho de vocês, onde quer que seja. Eu queria ler um versículo com a igreja aqui, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem quiser ler junto aí, pode abrir. Diz assim, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E mais um versículo que eu quero compartilhar, que vocês possam tomar posse, em nome de Jesus aí, guardar no coração. Está em Isaías 43, versículo 13. Vamos permitir que o Senhor use nossas vidas, amém? Diz assim, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Eu não estava no Germânia também, mas é muito legal ver a mobilização da igreja, né? Todo mundo se mobilizou, era um ligando para o outro, vai no meu grupo, me ajuda, toca violão, preciso de ti, vamos junto. Mas eu não estava e só vi os frutos. Ouvi da reunião depois de Germânia, que foi uma bênção, que o Senhor se manifestou, o Espírito Santo teve espaço e todo mundo estava muito alegre, porque tenho certeza que todos viram a obra de Jesus naquele dia. E isso fez me lembrar algumas coisas da minha vida, que eu sou meio assim. Ou era, quero crer que era. Eu tinha um retiro de adolescentes, ou tinha um retiro de jovens, ou eu sabia que eu ia ter que falar para alguém. Daí nesse tempo eu me focava. Ah, vai ter um evento, eu vou me focar. E até lá esse evento eu não vou pecar. E até esse evento eu vou ficar firme, eu vou ler, eu vou jejuar. E passava o evento e a plenitude do Espírito afundava. Eu até tenho meio nervoso de falar isso aqui, mas é que isso não pode acontecer conosco como igreja. Não pode passar o Germânia ou até a próxima tenda e a gente voltar a um marasmo, voltar à inércia e ficar quieto. Eu não estava no Germânia, mas no nosso grupo lá a gente tem se reunido com o Otto, que a gente tem visto como Deus tem nos chamado para atitude, para tomar um passo de fé e abrir a boca. E a gente tem visto lá muitos frutos, muitas portas sendo abertas. Eu fui visitar meu tio no hospital e orei por ele, e uma outra mulher ouviu e veio perguntar, e eu tive a oportunidade de pregar. As oportunidades a gente tem que estar atento, mas a gente não pode perder o foco. O Senhor tem me falado que a batalha é diária, o meu Germânia é todo dia. Meu Germânia é amanhã no meu trabalho. Meu trabalho é o meu Germânia, meu colégio é o meu Germânia, minha faculdade é o meu Germânia. Todo dia é Germânia. Então, tem dois versículos só que eu queria deixar para vocês. Nenhum dos dois é um mistério bíblico, é bem fácil e todo mundo vai lembrar. O primeiro é 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos em guerra, essa guerra não terminou no sábado passado. A guerra continuou no domingo, na segunda, no colégio, na faculdade, onde for, na natação, no futebol, onde for. A guerra continua. O foco é o mesmo. Não dá para perder os olhos da direção que Deus está nos levando. Os dias estão terminando, as pessoas precisam ouvir. E a gente não pode perder esse foco. E, para encerrar, agora foi falado sobre santificação. E o último versículo aqui, o segundo, está em Josué 3:5. E Josué 3:5 diz assim: disse Josué ao povo, e eu quero tomar autoridade para dizer que Deus me enviou aqui para falar isso para vocês. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é no próximo Germânia que ele quer fazer maravilhas, não é no próximo Encontrão Team que vai ter de colheita que ele quer fazer maravilhas, é amanhã, domingo, dia 23 de setembro, de outubro de 2011. Hoje, o Samir está dizendo, hoje Deus quer fazer maravilhas entre nós. A gente precisa se santificar e manter o foco em Jesus. Aproveitando que o Portinho falou do Encontrão Team de colheita, né? A gente quer falar que nós, os adolescentes, também estamos com esse mesmo coração, esse mesmo foco, né, de proclamar, de anunciar Jesus. E dia 30, eu não sou adolescente, mas tô ali, né? Dia 30 nós vamos ter, então, um Encontrão Team de colheita. Uhul! Então, você que já, a gurizada que já está falando de Jesus para os amigos, os colegas, vizinhos, né? A gente vai ter uns folhetos aí, vamos estar convidando, vamos estar falando de Jesus, né? Que Deus tem grandes coisas para fazer nesse dia. Vai ser dia 30, domingo que vem, às 15 horas, né? Aproveitar sábado para estar indo no Germânia também, né? E a gente queria pedir também para que a igreja esteja intercedendo, né, por esse encontro. Está clamando, né, para que muitas vidas sejam salvas, libertas, curadas. Amém, irmãos. Está todo mundo trabalhando, amém? Amém? Vamos abençoar esse trabalho. Os jovens têm se preparado, eles têm chamado a responsabilidade de ensinar os meninos e as meninas para levar essa bandeira. E eu tenho certeza que vai ter muito fruto semana que vem aqui, em nome de Jesus. Vamos abençoar aqui o Rodrigo e assim todo esse trabalho em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos. Pai, estamos juntos agradecendo a Ti pelos frutos que vamos ver semana que vem aqui, Senhor. Pelo fruto do Teu penoso trabalho, Jesus. Senhor, que dê muito fruto, Senhor. Pedimos que Tu dê muito fruto através do corpo de Cristo, Senhor. Que muitos adolescentes recebam a vida eterna, recebam, se entreguem a Ti, reconheçam a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas, Jesus. Sejam transformados e atrás deles venham seus pais, suas mães, seus tios, suas tias, seus primos. Em nome de Jesus, abençoamos esse trabalho, repreendemos a oposição de Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus, desfazemos qualquer intenção do inimigo de roubar a glória de Deus nesse dia, em todo o preparo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de aproveitar o gancho do convite do Rodrigo e convocar também os jovens. A gente tem o feriado dia 2 de novembro, que cai numa quarta-feira. Então, de terça para quarta, a gente quer convocar cada jovem que está aqui e os que não estão aqui também, se vocês puderem transmitir o recado, para uma vigília lá na chácara. Uma vigília que vai começar às 9 da noite. E a gente vai ter um lanche, vamos passar a noite em comunhão. Eu gostaria de compartilhar rapidamente um versículo. Fala assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente tem visto algo novo que o Senhor tem feito, um renovado Espírito Santo, não só nos jovens, não só nos adolescentes, mas nos casais. O Timóteo veio aqui testemunhar, a gente vê as crianças sendo cheias de um tempo novo do Espírito Santo, amém? E para isso a gente precisa perseverar, é isso que a palavra nos chama, e a gente quer convidar cada jovem a estar orando, a passar uma noite de sacrificar o sono em prol do reino de Deus, amém? Glória a Deus. Precioso o que o Senhor tem feito, amém? Deus é bom,